mundo já cresce em busca do amor. Perfeito é puro, um abraço, um beijo que esmaga a solidão, o tédio, o ódio, esquece todas as tretas, os tiros velozes. Por mais que você esteja com a cabeça a milhão, o sorriso sincero afeta o coração. Uma palavra amiga te traz meu conforto, faz bem pro seu ego te resgatar do poço. Meu querido, olha só quanto tempo perdido, eu rasgando as madrugadas, apertando os gatilhos. Era comigo, as armas, as drogas, os carros, louco, apetitoso, o cara mais embaçado. Eu sonhava com o mundo mais lindo e perfeito, bem longe da polícia que espalha o medo. No gueto eu vejo talentos perdidos, moleque na esquina se acabar no cachimbo. O inimigo tá aí pra acabar com a sua vida, te levar, te arrastar pra fogueira infinita. O mestre poderoso tem respeito na arena, por mais que cabulou, se só se cê não aguenta. Cê chora, é amargo o gosto do fel, a ferida te incomoda, eu sei que é cruel. Se não fosse aquela mina pra dizer que te ama, esqueceu o sofrimento, esqueceu um pouco o drama. Eu nem sabia o que seria agora de mim, terrorista, homem bomba, sei lá, enfim. Por aí, sumir, me mandar na neblina, esqueceu um pouco da vida, é destaque da brisa. Guerreiro ferido, palpita devagar, mas não se esconde no abrigo. Dificuldade por aqui tá, se tem uma quadra, adianta chorar. Pega logo a taça, um brinde à vitória, relembrar dos parceiros, relembrar a trajetória. Aos 15 de idade, minha mãe mó guerreira, do Nordeste pra cá, simples faxineira. Em busca de um sonho impossível na selva, acabou a faculdade, a minha família é por ela. A vida é louca assim, caixa de surpresa, em busca dos malotes eu conheci as cadeias. Só ódio, solidão acumulada ao extremo, sempre envelhecendo e moscando no tempo. É preciso dar a volta, mudar esse jogo, mostrar pra minhas princesas que elas valem tesouro. Só que eu venci a guerra, eu tô disposto pra isso, mostrar pra minha mulher que o paraíso é lindo. Quantas pedras que eu tirei que atravessou meu caminho, os pilantras de bolinho tipo cobra no ninho. Mas ligeiro até umas horas com estratégia de guerra, instinto cabuloso, bom guerreiro não gela. Mas trudão, na moral, se concorda comigo, inimigo da mão, só esperando vacilo. Tô ligado que no gueto é só uns monstros valentes, estilo vida louca no ataque, cê entende ou não? Tá de chapéu, moscão, firmou, esquenta não. Por aqui eu vou fazendo a minha cota, hiena sorridente, vê se sai da minha bota. Eu lutei há muito tempo por um metro quadrado, eu sonhei com a minha música tocando no rádio. Sei lá, por aí minha voz no mundão, e as ideias cabulosas amoleceu o coração. Vejo que a vida...